Tito, mas novo sucesso do Brasil. Cheguei às 4 da manhã com o cabelo molhado, cheiro de motel, batom pra todo lado. Mal abri a porta e ela no sofá sentada, me olhando sem falar nada. Eu fui buscar pra ela um copo d'água, só pra ver se ela se acalmava. Enquanto isso, passo a passo, eu pensava na desculpa esfarrapada. O carro quebrou, furou o pneu. Acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não te traí, posso garantir, eu sou todo seu. O carro quebrou, furou o pneu. Acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não te traí, posso garantir, eu sou todo seu. Eu sou todo só pra ver se ela se acalmava. Enquanto isso, passo a passo, eu pensava na desculpa esfarrapada. O carro quebrou, furou o pneu. Acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não te traí, posso garantir, eu sou todo seu. O carro quebrou, furou o pneu. Acredita em mim, pelo amor de Deus. Eu não te traí, posso garantir, eu sou todo seu. Eu sou todo seu. Os melhores CDs você encontra aqui, Canal CDs de Melody, DJ Marcelo, o Playboy de Tucuruí, tocando os melhores ritmos pra você dançar. Esse cabelo bagunçado, esse seu salto quebrado, e essa fala ofegante misturou cachaça com refrigerante. Esse batom todo borrado, nesse seu rosto maquiado, tô percebendo que você está distante, cara de quem tem amante. E esse seu cheiro de pinga entranhado, desculpa, mas hoje você não tem mais namorado. Pode sair quando quiser com as amigas, que eu vou viver a minha vida. Pode ficar, eu vou sair pelo portão. Do seu amor, eu tô pedindo demissão. Já não está mais aqui quem te prendeu. Nosso respeito na sua balada se perdeu. Pode ficar, eu vou sair pelo portão. Do seu amor, eu tô pedindo demissão. E as minhas coisas eu venho buscar. E não precisa separar. Diogo Nasce, envolvendo você. Esse cabelo bagunçado, esse seu salto quebrado, e essa fala ofegante misturou cachaça com refrigerante. Esse batom todo borrado, nesse seu rosto maquiado, tô percebendo que você está distante, cara de quem tem amante. E esse seu cheiro de pinga entranhado, desculpa, mas hoje você não tem mais namorado. Pode sair quando quiser com as amigas, que eu vou viver a minha vida. Pode ficar, eu vou sair pelo portão. Do seu amor, eu tô pedindo demissão. Já não está mais aqui quem te prendeu.

tarde a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar.